Toca aquela música lá, véi. Aquela música quer me machucar. Alguém assim, desse jeito. Faço coisas que jamais fiz direito. Eu não quis me defender, te deixei me conquistar. Te procuro, mas te sinto me evitar. Se você quer me punir sem dizer o que eu te fiz, saiba que eu não tô legal, tô tão feliz. Se você não quer falar, eu não sei o que fazer. Como posso aceitar se você quer me machucar? Desligando o telefone toda vez que eu te ligo, quer me machucar. Diz pra todo mundo que não quer ficar comigo, quer me machucar. Desligando o telefone toda vez que eu te ligo, o que foi que eu fiz contigo? Nunca foi assim, tão perfeito. Faço coisas que jamais fiz direito. Se o meu erro foi te amar, eu não vou me arrepender. Vou guardar como lembrança de você. Se você quer me sem dizer o que eu te fiz, saiba que eu não tô legal, tô tão feliz. Se você não quer falar, eu não sei o que fazer. Como posso aceitar se você quer me machucar? Toda vez que eu te ligo, o que é me machucar? Diz pra todo mundo que não quer ficar comigo, quer me machucar? Desligando o telefone toda vez que eu te ligo, o que foi que eu fiz contigo? Não mereço esse castigo. Quer me machucar? Desligando o telefone toda vez que eu te ligo. Quer me machucar? Diz pra todo mundo que não quer ficar comigo. Toda vez que eu te ligo, o que foi que eu fiz contigo? Não mereço esse castigo.